onda de praia, solitária no rio, navegando em mistérios. No tawari fumegante, perdeu a forma de gente e em bichos do fundo se engerou. Nadando nas profundezas do rio, na praia grande, bicho do fundo do rio, é cobra grande que rasteja na correnteza. Parauara, caboclo engerado, com gente em bicho encantado, com arraias, gotos e jacarés, sucuris, peixes e poraqués. Toronó, égua estronando, rebojo, danzeiro agitando, terra caída afundando, pororoca gigante assombrando. As águas escuras do Arapiuns sussurram teu nome sobre a lua negra, sem gera em fera nas águas vagueiras. Olhos de boi na findo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, saca camerando lino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olhos de boi na findo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, saca camerando lino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toronó, égua estronando, rebojo, danzeiro agitando, terra caída afundando, pororoca gigante assombrando. As águas escuras do Arapiuns sussurram teu nome sobre a lua negra, sem gera em fera nas águas vagueiras. Olhos de boi na findo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, saca camerando lino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olhos de boi na findo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, saca.